moleque tem o dom. Engatilha, cospe chumbo, fura até os moletom. Na madruga nós de chava e os moleque curte a lomba. Roda o back na bagaça, se não aguenta gela a ponta. Nós que pá, favelou e o bagulho já lombou. De bulldog reforçado, os ladrão toca o terror. E as doninha curte a lombra, elas gostam é dos bandidos. De numerada no bolso, quer passar a noite comigo. Fala que nós é ladrão, que é meio bandidão. Que os pano é paloso e os boné é esparradão. Aí fei, pode crer, nós só tá de rolê. Mostrando que o rap é louco pra você compreender. Que é nós que manda aqui, a favela vai subir. Que o rap tá invadindo até a casa dos boys. Sim, desacreditou é mal, só quadrilha criminal. A polícia corta a lombra, nós curte na capital. Do Palouso pros capa na travessa. A Sintonia vai tá lá, pode crer, nós vai constar. Desacreditou é mal, brinquedinho criminal. Cospe chumbo, vai na reta e os capa passa mal. Vou no gingado do Palouso pros capa na travessa. A Sintonia vai tá lá, pode crer, nós vai constar. Desacreditou é mal, brinquedinho criminal. Cospe chumbo, vai na reta e os capa passa mal. Vai mexer com a maloca, bando de cana safado. Os maloqueiro já tão esquignado. Viraram foi função, nasci tá um canhão. Sonhando em ser feliz com uma vida de padrão. Andando de carreta com uma 9 de potência. Querendo explodir o crânio dos cagueta. Tenho raiva desses bichos, não ganha nada e é cabrito. Só vou te dar uma ideia, sua vida tá em risco. Vai pensando que a maloca não tá pronta pra matar. Nós atira o cão, acerta e depois quem vai chorar? Só sua mãe vacilão. Saia da ilusão, o crime cobra cara, sua vida já tá boa. E o demônio aplaude mais uma arma pro inimigo. Você passa 7 palmos, depois já é esquecido. No gingado paloso pros capa na travessa. A Sintonia vai tá lá, pode crer, nós vai contar. Desacreditou é mal, brinquedinho criminal. Cospe chumbo, vai na reta e os capa passa mal. Vou no gingado paloso pros capa na travessa. A Sintonia vai tá lá, pode crer, nós vai contar. Desacreditou é mal, brinquedinho criminal. Cospe chumbo, vai na reta e os capa passa mal. Cada qual com a sua lombra, as dona banda se insinua. Altos que chapa o coco do pertinho na madruga. Meio periculoso, calupa baixa, dobra a quina. Os inveja, tela, castela, lombra, pés e o bang é pura adrenalina. Favela, miséria, o medo é constante. Ladrão não se entrega, atrás dos diamantes. Toca na cara, Taurus, escopeta, HK, metralha. Ziguezão é ponto 40, colete à prova de bala. Garra, G-top, civil e DCA. É assim que os pivete mostra bem a soletra. Gingado paloso pros capa na travessa. A Sintonia vai tá lá, pode crer, nós vai constar. Desacreditou é mal, brinquedinho criminal. Cospe chumbo, vai na reta e os capa passa mal. Vou no gingado paloso pros capa na travessa. A Sintonia vai tá lá, pode crer, nós vai constar. Desacreditou é mal, brinquedinho criminal. Cospe chumbo, vai na